ouvi de novo aquela dos bebê. Dá-te pra mim outra cerveja, traz o que tiver. Mais uma vez eu vou beber por essa mulher. Repete aí a música, saudade bandida. Depois toca eu, a minha preferida. E pra curar meu pé, a minha válvula de escape é a bebida. Só Deus sabe o que eu passei pra aguentar. Por isso eu vim aqui me embriagar. Foi pra tocar aquela apaixonada. Na sua areia, mais cerveja, desce por favor. Que eu tô brindando aqui sozinho essa minha dor. Seus gostos só existem nas ruas.